Panorama Agrícola para 27 de setembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, um abraço especial para você da equipe que faz o Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira, 27 de setembro de 2010, noite de lua cheia. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, que enviam para você, nosso ouvinte, o ditado desta segunda. A agricultura é a arte de desenvolver a paciência e acreditar num futuro melhor. Assim, a colheita será farta. No programa de hoje, você confere uma dica ecológica para fechar saquinhos com mantimentos. No Espaço da Mulher, Simone Barrim fala sobre os efeitos do Laninha na sua saúde. E o quadro Mercado Agrícola avalia a qualidade do leite em Santa Catarina. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou você pode enviar um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma ideia ecológica para fechar saquinhos de mantimento é cortar com uma tesoura o gargalo da garrafa plástica junto com a tampa. Depois, abra a tampa, passe o saco plástico por dentro e feche novamente. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Com a influência do fenômeno Laninha pelo estado, trazendo tempo seco, principalmente nos próximos meses, outubro e novembro, é preciso ficar alerta. Com a baixa umidade do ar, as plantações e a saúde dos agricultores ficam prejudicadas. A situação fica mais complicada quando ocorrem as queimadas. Problemas respiratórios, como alergias e infecções, se agravam. Para amenizar este quadro, é preciso alguns cuidados. Ao trabalhar na roça, procure tomar água com frequência. Use hidratante e filtro solar. Chapéu e roupas que protejam a pele do sol. Em casa, coloque uma vasilha com água ou uma toalha molhada no quarto. Deixe a casa sempre limpa, arejada e ensolarada. Evite fumar e retire os objetos que acumulem pó. Quanto à saúde das plantas, procure o escritório da EPAGRE em seu município e peça orientações. Até 2011, todas as propriedades rurais do país devem passar pelo processo de georreferenciamento, uma exigência da lei que escalonou para um período de 10 anos a adesão gradual de imóveis, iniciando com propriedades de mais de 5 mil hectares. A partir do próximo ano, imóveis rurais inferiores a 500 hectares também terão de ser mapeados. O georreferenciamento é exigido pelo INCRA para compra ou venda de terras, desmembramento, remembramento e transferência de titularidade de propriedades. A exigência também é feita por alguns bancos para conceder financiamento. Para fazer o mapeamento, o produtor deve contratar um profissional especializado, habilitado pelo CREA e credenciado pelo INCRA. A lei prevê que o georreferenciamento seja gratuito para propriedades com tamanho inferior a 4 módulos fiscais. Em Santa Catarina, cerca de 90% das propriedades rurais têm até 4 módulos fiscais de área. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje conversa com o professor da UDESC de Lages, Adil Vaz, que preside também o 4º Congresso Brasileiro da Qualidade do Leite. Professor Adil, como o senhor avalia a qualidade do leite de Santa Catarina? Bem, Santa Catarina é privilegiada em termos de qualidade do leite, em termos de Brasil. Santa Catarina é o sexto produtor nacional. Apesar da pequena extensão territorial, nós temos uma produção de leite significativa e a maior parte do leite de Santa Catarina está sob inspeção federal ou estadual, o que nos garante que a gente tem uma qualidade do nosso produto bastante boa. Professor Adil, quando Santa Catarina poderá ser um estado exportador de leite? Bom, um dos primeiros requisitos seria que a nossa qualidade melhorasse mais ainda, porque as exigências dos países importadores estão crescentes. Então, para nós nos tornarmos com segurança exportadores de leite, nós teríamos que cumprir dois pré-requisitos: aumentar a produção do estado e, em segundo lugar, atingir padrões internacionais de nível de qualidade. Professor Adil Vaz, do Centro de Agroveterinária da UDESC em Lages, com relação a novas tecnologias para a produção do leite, o que o senhor poderia falar para o ouvinte aqui do Panorama Agrícola? Nós temos 306 trabalhos científicos apresentados, muitos deles envolvem novas tecnologias. Nós temos avanços na área de uso de desinfetantes, na área de manejo de ordenha, nós temos avanços na área de controle de mastite. Então, realmente, há muitas novidades. Professor Adil, e com relação ao preço, o que que o produtor pode esperar para os próximos meses? Eu tenho a impressão que nós estamos passando por uma crise temporária. Hoje o preço não é bom. Eu atribuo a dois motivos. Em primeiro lugar, a importação de leite, principalmente do Uruguai, que vem ocorrendo com intensidade. E também pelo fato de que, por uma questão talvez de câmbio, o Brasil hoje não está exportando leite praticamente para nenhum país. Nós já tivemos uma exportação incipiente, não era muito grande o volume exportado, mas isso sempre servia para regular o mercado, ou seja, quando havia um excesso, se exportava. E isso não tem ocorrido nesse momento. Então isso faz com que haja um excesso de leite no mercado, fazendo naturalmente que o preço se reduz. E isso associado à importação do Uruguai. Nós esperamos que isso seja uma situação temporária. Qual é o consumo de leite per capita no país hoje e qual a expectativa da área de produção? O último dado que eu tenho é de um consumo de 56 litros por pessoa por ano, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é do consumo de 200 litros por pessoa por ano. Então nós temos aí um crescimento vegetativo, podemos dizer assim, de 30%. Se o Brasil aumentasse hoje em 30%, a sua produção de leite, ainda teria mercado interno para consumir esse leite, desde que haja um aumento do poder aquisitivo da população. Professor Adil Vaz, do Centro de Agroveterinária da UDESC em Lages, presidente do 4º Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a atenção dos ouvintes. O Congresso Brasileiro que discutiu a qualidade do leite foi realizado em Florianópolis e se encerrou na última sexta-feira. É hora das notícias. A Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Superintendência do INCRA em Santa Catarina definiram mais uma etapa do Programa Nacional Mutirão da Documentação da Trabalhadora Rural. Em setembro, nos municípios de Macieira, Rio das Antas e Arroio 30, onde foram emitidos mais de 1.700 documentos para 800 pessoas. No último final de semana, o mutirão esteve em Irati, União do Oeste e Quilombo. E no mês de outubro, o mutirão da documentação e da cidadania do MDA estará em Santa Helena no dia 7, em Itapiranga no dia 8, em Tunápolis no dia 9, dias 15, 16 e 17 de outubro em Iraceminha, Flor do Sertão e Belmonte, no dia 22 de outubro em Içara, dia 23 em Forquilhinha e dia 24 de outubro no balneário Arroio do Silva. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola,